Sucesso novo, Calcinha Preta. Isso aqui vai pra galera da Faz Mídia. Alô, de Assis. Alô, Felipe. Alô, Fernandinha. Vamos falar de amor. Só não posso ouvir seu nome, que eu lembro de nós dois. Tantas juras que fizemos pra você sumir depois. Eu vivo em fé. E simplesmente sumir. Confiava de olhos fechados, queria voltar. Mandou uma mensagem: estou pensando em ti. Estou pensando em ti. Eu te amo, amor. João Paulo Vibonati. Planejamos uma vida. Sou metade sem você. Vem curar minha ferida. Ou vou enlouquecer. Consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. O que eu não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Planejamos uma vida. Sou metade sem você. Vem curar minha ferida. Ou vou enlouquecer. Eu vivo infeliz, só pensando em ti. Como pode brincar com os meus sentimentos assim, por uma bobagem e simplesmente sumir. Confiava de olhos fechados, queria voltar. Mando uma mensagem, estou pensando em ti. Tô pensando em ti. Eu te amo, amor. Tô pensando em ti. Eu te amo, amor.